95FM. Boa! Na onda! Então cá estamos, 26 minutos depois das 17. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Desejamos-lhe um princípio de um bom fim de semana e sempre na melhor companhia, sempre na melhor sintonia. Boa Nova, hoje já o tínhamos dito, vamos falar da Missão País. Este é o programa Voz da Alegria e faz-vos companhia à sexta-feira, sempre depois das 17h15, 17h20. Às vezes a pontualidade é britânica e, portanto, acontece mesmo a essa hora. Vamos falar da missão e temos muita gente para falar disso. O Rui, Inês e Isabel são os principais intervenientes nesta conversa. Depois a Marisa e a Teresa Mendes dão uma ajuda aqui ao pivô do programa, que é o Alvino José. Volto já a seguir. Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu lado de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of light shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Pode acompanhar esta emissão também no Facebook da Rádio Boa Nova. Estão aí então os nossos convidados para falarmos hoje da Missão País. Isto da Missão de País já vai em 19 anos a missionar, vai em 164 locais missionados, e eu sei tanta coisa porque estou a ver pelo site, senão não sabia tanta coisa, e portanto 3.500 universitários missionam todos os anos, missões de norte a sul de Portugal são 63. Marisa, obrigado por estar aqui, mais uma vez a todos, também a Teresa Mendes e depois ao Rui, Inês e Isabel, por nos ajudar a perceber certamente mais o que é isto Missão País. Marisa, mas as apresentações cabem precisamente à Marisa, que faz parte da equipe da Pastoral Juvenil de Oliveira do Hospital Sul. Boa tarde. Sim, olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Estou aqui com a Teresa Mendes, enquanto elementos da equipa da Pastoral Juvenil da Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital Sul. E trouxemos então, fizemos aqui um convite aos elementos da Missão País, que vai decorrer entre os dias de 12 a 19 de fevereiro, nas paróquias de Alvoque das Várzeas e Avô. E nada melhor do que passar a palavra então aos grandes anfitriões desta grande missão que se quer, que tem como lema, ajudem-me por favor. Alegre-te, ele está contigo. Exatamente. Isto em cor até é diferente. É assim, aquilo que nós queremos saber, e como diz a Marisa, nada melhor do que ser na primeira pessoa, e são vocês, Rui, Inês e Isabel. Primeiro, quem são? Sei que vêm da UBI, não é? Universidade da Beira Interior. Fazem isto, já não é a primeira vez, penso que não é a primeira vez. Expliquem-nos um pouco qual é este trabalho e o que é que vocês vêm, de facto, fazer durante esta semana aqui por terras do Conselho de Oliveira do Hospital. Pronto. O meu nome é Isabel, pronto. E o que nós normalmente... Pronto, este já é o meu quarto ano de missão, penso eu, se estiver tudo certo. Sou aqui a mais velha, pronto, já sou um bocado da casa da Missão País. Estudo Medicina na Universidade da Beira Interior e estou neste momento no quarto ano. Pronto, o que acontece é que nós normalmente deslocamos-nos a uma localidade que nos queira acolher e estamos um bocado... Pronto, com a população e tentamos atuar em vários meios. Estamos tanto com a comunidade, pronto, nós chamamos de comunidades porque dividimos-nos em pequenos grupos e estamos nos lares, estamos nas escolas, fazemos um pequeno teatro no final da semana, mas acho que temos aqui alguém que consegue falar um bocadinho melhor sobre isso. E andamos assim, pronto, a visitar as pessoas que estão mais sozinhas, tentamos estar mesmo com a comunidade e acho que isso é o mais importante e essa é que é a importância da Missão País. Penso que o Rui... Queres acrescentar alguma coisa? Exato. E antes de mais, obrigado pelo convite, em nome dos três. Este espaço, pronto, da Missão País torna-se de facto muito bom porque nós estamos, nós na Universidade da Beira Interior temos 5 polos, muito distantes uns dos outros. E muitas vezes acabamos por nos fechar muito nos polos. E a Missão País, de certa parte, para além de nós estarmos com a comunidade, acaba por nos juntar também enquanto estudantes, até para conhecermos outras pessoas, mesmo integrantes da própria universidade. E, de facto, isso é mesmo muito bom. Tanto Rui, para nós... Andas a tirar o quê, Rui? Eu estou a tirar as Ciências da Comunicação. Para quem sabe, um dia ligado à raça. Né? Aqui com a Inês. E a Inês também. Exatamente. Sou deslocada. Não, futura doutora, também há vagas em Oliveira do Hospital para médicos. Portanto, se há um dia, quando acabar o curso quiser, certamente haverá vagas. Mas, Rui, isto acaba por ser, e num ano em que é muito especial, com as jornadas, a juventude aqui tem um papel importante. E esta missão, e vocês jovens, junto à comunidade, o que é que esperam desta comunidade, o que é que esperam encontrar ou o que é que já têm programado fazer? Não sei se ainda também quer adiantar alguma coisa. Isto é uma conversa aberta, não vamos estar aqui tipo telejornal a perguntas e respostas. Sim. Acho que é importante todos nós percebermos mais através daquilo que é o trabalho que vêm fazer. Sim, em relação ao que pretendemos fazer, eu vou já puxar a brasa à minha sardinha, que é o teatro, que é assim um dos momentos em que a comunidade seja... Pessoas mais velhas, mais novas, se juntam todos e o nosso objetivo é passar a mensagem do Evangelho, do nosso lema, de uma forma mais simples. De maneira a que todos percebam, todos se divirtam, transmitimos a mensagem. Eu acho que é mesmo especial e ficam já todos convidados no sábado, dia 18, em Avô, às 9 horas, às 21, para estarem lá porque vai ser muito bom. E acho que junto à comunidade, este ano... Como o Covid já nos deu assim, umas tréguas, vai ser mais fácil chegarmos a mais pessoas e acho que as pessoas também estão mais receptivas. Só para acrescentar que, Inês, ainda bem que falaste no teatro, porque temos então o encontro da catequese da adolescência, então com a Missão País vai haver um acolhimento por volta das 20h15 da noite no Centro Cultural de Avô. E depois temos então, somos brindados então com o vosso teatro, que no fundo acaba por ser também um encontro da comunidade, de todos os elementos da comunidade que irão estar durante a semana, é isso? Exatamente, sim. Exatamente. Nós passamos por vários sítios e estamos com várias faixas etárias. Estamos na escola da Ponte, estamos também na Cercave, estamos no Lar da Avô, estamos um bocado também a andar porta a porta, na Missão País. Normalmente todas as missões fazem o porta a porta, que vamos durante uma hora, duas horas do dia bater à porta das casas, ver se as pessoas nos querem receber, se querem estar connosco, falar um bocadinho sobre o que é a Missão País e fazer companhia, que acho que também é importante às vezes. O simples estar acaba por ser mais do que dizer umas palavras ou estar a falar do próprio projeto. E depois juntamos todas estas pessoas no teatro, fazemos o convite, como estamos aqui a fazer a todos, e acabamos por juntar toda a gente. E é tão bom ver que, por exemplo, muitas vezes as crianças que estão na escola trazem o avô que acabou por passar à porta do lar, por exemplo, e juntar toda a gente e ver as famílias que já ouvimos falar durante a semana toda é mesmo bonito. E acho que a Missão País é isto. E essa... Só uma pergunta, uma curiosidade. O ano passado vocês pintaram um mural em Alvoque das Quartas, junto no Parque do Rio, não é? E este ano? Este ano também? Este ano nós tentámos, pronto, juntamente com a Junta, tentámos fazer uma dinâmica que foi... Nós tínhamos feito inicialmente na praia e pronto, iria ser sempre à volta desse espaço. Mas queremos também mostrar que passamos por vários sítios e este ano decidimos alterar um pouco o sítio onde iríamos fazer esse desenho, pronto, a inscrição da nossa passagem por cá, e passámos para junto da junta de freguesia, perto também da igreja, e pronto, decidimos que seria lá a nossa marca deste ano, onde iremos desenhar o símbolo, o lema, e deixar lá uma marca de todos os missionários que vão estar connosco durante essa semana. Mas na área social, eu lembro o ano passado de ver, vocês reabilitaram uma habitação. Sim, este ano também vamos reabilitar uma habitação. O ano passado foi em Alvoco, este ano vai ser em Avô. Vamos também estar na biblioteca de Alvoco, também a pintar a biblioteca, a organizar os livros, talvez criar um cantinho assim para as crianças, fazer uma coisa assim diferente do que foi o ano passado. Pronto, e assim, ao nível da atuação com a comunidade, vai ser um bocado à base disto. Também vamos ter outra coisa que a Inês vai falar, que estamos muito contentes, que o ano passado não aconteceu por causa do Covid e este ano vai acontecer, esperemos. Sim, que é provavelmente um dos melhores dias da semana, que é este ano já vamos ter os jantares de famílias, em que dois missionários vão até à casa das famílias que nos querem acolher, jantam com elas e depois vão até à vigília, que é uma forma de estarmos ainda mais próximos, e eu acho que vai ser muito bom. Estamos todos muito contentes. Também vão ter famílias de acolhimento, então. Exatamente. Sim, basicamente. A Teresa Mendes. Eu ia falar precisamente sobre isso, não é? A Teresa Mendes está aqui um bocadinho à frente das famílias de acolhimento. E então, das jornadas... Aqui a Missão País casa, de certa forma, com o âmbito também das Jornadas Mundiais da Juventude, porque aquilo que eles vão fazer nos dias que cá vão estar é trazer alegria às aldeias, trazer alegria às pessoas que acabam por estar um pouco isoladas, porque... são as pessoas que estão reformadas, os mais idosos, e trazer alegria às crianças, porque aquilo que eles fazem junto das crianças na escola da Ponte das Três Entradas é diferenciador, que faz com que depois eles fiquem de tal forma envolvidos que queiram ir ao teatro, porque sente-se aqui uma ligação, porque eles trazem amizade, entre eles próprios e entre a comunidade. E isto que vão fazer este ano, que é serem acolhidos por uma família e poderem passar algum momento em casa dessa família, porque eles estudam na Covilhã, mas eles não são da Covilhã, são de várias zonas do país. E isto passa-se também com as Jornadas Mundiais da Juventude, que vamos receber gente de todo o mundo que vêm ficar nas famílias de acolhimento para conhecerem um pouco da cultura, um pouco dos saberes, um pouco dos sabores. Acaba por ser um pouco isto. Naturalmente, e isto de ano para ano tem sido um crescente, e há pouco estávamos a falar em números, não é? Todos, com exceção do Covid, do que aconteceu. As comunidades, Teresa Mendes, aqui têm sido receptivas ao receber e a participar, enfim, andar e acompanhar os jovens por aquilo que sabe, ou alguma surpresa em que as pessoas, enfim, recebem os jovens e não percebem bem aquilo que é que as vêm fazer ou o que é que as querem fazer. O ano passado foi uma surpresa. Porque também tiveram nesta zona, não foi? Em Alvoque. Sim, foi também em Alvoque. Portanto, as pessoas acabam por já estar habituadas. O ano passado foi uma surpresa. Eu acho que este ano é um desejo. Ah, eu acho que ótimo. As pessoas gostaram tanto desta dinâmica que eles trazem ao território, que é um pouco um desejo de que eles venham, e seguramente que para o ano, se não vierem, será uma falta. Será uma falta porque o povo português cria facilmente laços. Com facilidade. Sim, eu acho que este ano não será surpresa, e será uma alegria. Acho que são um, muito bem acolhidos. Este ano há um upgrade desse acolhimento, não é? Vocês sentem essa facilidade? este ano? Sentimos, às vezes em gestos muito pequenos, só, às vezes, nós sentimos que muitas vezes no ano passado, pronto, nós passávamos pelas pessoas e havia aquela receptividade de quem são estes, e agora, às vezes, até por lapso, da nossa parte, acabamos por estar a falar uns com os outros e as pessoas dizem logo, olá, bom dia. Ou seja, sentimos logo que já fazemos quase parte de Alvulco e de Avu, e isso torna-se muito mais fácil e para nós, como depois para os missionários e para a comunidade em geral. E eu acho que também o facto de a missão dura 3 anos na mesma paróquia, e o objetivo é mesmo esse. No primeiro ano é um conhecer, no segundo ano é a transformação, se não me engano, em que as pessoas já estão mais receptivas e mais abertas a receberem-nos, e o último ano é um envio em que nós, no ano a seguir, já não vamos voltar para lá, mas é aquele sentimento de que tivemos aqui 3 anos, conhecemos pessoas, criámos ligações. Eu agora se calhar estou a falar um bocado da minha experiência, em que eu fui para a Missão País porque a Missão País já esteve na minha paróquia. E a sensação de ser missionada e agora estar a missionar é mesmo muito bom. E a sensação do envio, eles é que me deixaram esta semente, e ainda hoje falo com alguns deles, eles disseram, olha, é semente que dá frutos. Há sempre uma semente que nós deixamos que acaba por dar frutos, e é isso que depois nós acabamos por dar muito mais do que aquilo que recebemos. É o preparar a terra, deixar a semente e deixar a planta crescer por si própria. Exatamente. Muito bem. Casamentos, ouvir isto, acho que está tudo no caminho certo, sim, não é? Sim, ela está super enquadrada, não é? Precisamente, não é? Portanto, vieram, gostaram, ficaram, e penso que agora aquilo que vão passar para outros que possam vir no futuro é essa mesma mensagem, em que vão, andem, façam e participem, porque as comunidades, e estas comunidades do interior, às vezes nós, e quem está fora, não dá tanto valor, às vezes nós também não damos tanto. Precisam de algo novo, algo diferente, e ver este género de atividades acho que é salutar-se, e acho que é importante, penso eu, e penso que quase todos nós pensamos da mesma maneira, este trabalho. Agora, o que é que vamos fazer de primeira? Não sei se Teresa e Marisa, vocês é que são, eu só estou aqui a tentar dar-vos o... Nós queremos mesmo que o Rui, a Inês e a Isabel, portanto, digam e aproveitem este bocadinho para também divulgarem a vossa necessidade das pessoas, quem quiser dar alguns alimentos, o contributo de alimentos, onde podem deixar, não sei se isso é importante divulgar. Sim, sim, eu penso que sim. Pronto, nós tentamos fazer sempre um custo promissionário o mais barato possível, porque também queremos que venham o máximo de pessoas. Nós temos 50 vagas para cada missão, para toda a gente que quiser missionar da nossa universidade, e tentamos sempre que o preço fique à volta entre 25 a 35 euros para cada um. Só que com isto, fazer refeições para toda a gente, transportes e mais a inflação, torna-se um bocado complicado ser tão barato. Então, nós temos pedido às comunidades, tanto de Alvoco como de Avô, é tudo o que conseguirem em termos de bens alimentares, donativos, neste sentido, irem entregar ao Centro Cultural de Avô. Neste caso, batatas, cebolas, pronto, tudo enlatados, batatas fritas, arroz, fixei para fazer uma boa sopa. Isso no caso de Avô. No caso de Alvoco das Várzeas, no período da manhã, será na Junta de Freguesia, na parte da tarde, na biblioteca, situada pronto, na escola primária. Portanto, quem tiver estes anos de alimentação em excesso, porque nas aldeias é assim. Não, sim, é? Exato. Não é preciso irem comprar de propósito. Tem em casa, às vezes temos umas batatas que, como são demasiadas, sabemos que se vai estragar. Podem nos dar, nós aceitamos sim, tudo. Nós aproveitamos tudo. E agradecemos muito, porque é mesmo uma grande ajuda. Okay. Então, relativamente portanto, ao início, qual é o momento que vai marcar o início da missão? Portanto, estamos a falar do dia da manhã. Sim, é domingo. Domingo, nós vamos estar na escola primária de Alvoco, onde vamos receber os missionários, devem chegar por volta das 11, e vamos fazer uma pequena dinâmica. Depois, ao meio-dia, vamos ter um almoço com a comunidade, em que convidamos também toda a gente que quiser aparecer. O espaço não é muito grande, mas nós recebemos, e recebemos bem, espero eu, toda a gente que quiser aparecer. Estamos lá, Vai ser um almoço partilhado, portanto, qualquer comida para que quiserem trazer também podem trazer. E para falarem também um bocadinho connosco, ficarem-nos a conhecer cara a cara. E acho que é isso. Esse é o ponto de partida. Exatamente. E convidamos já depois, exato. Vamos ter a Eucaristia às 2h30 em Alvoque das Varzes. Se quiserem juntar-se a nós, seguimos até lá e ficam connosco. Muito bem. Vamos fazer o tal time-out para ouvirmos o hino. Isto tem um hino, falem também do hino, antes de eu mostrar um pouco. O hino Missão País 2023. Então, isto é engraçado porque, assim como todos os anos, temos uma t-shirt diferente que nos identifica, assim como um lema, um evangelho, um símbolo, também muda o hino, que fala justamente do evangelho que nos vai representar nesse ano. Este ano, juntamente com as jornadas, reflete um pouco, pronto, sobre a descida de Maria, a Anunciação, e nesse aspecto torna-se refletora daquilo que nós vamos viver até, lá está, até podemos fazer a ponte até chegarmos às jornadas. Vamos anunciar esta alegria que é missionar, não só nestas aldeias, mas durante a nossa vida toda. Vamos ouvir o hino, depois voltamos para conversar mais um pouco. Se eu te disser que há uma voz que te chama, anda daí. Corres o mundo, mas como está a tua casa? Tens muito mais em ti. É de dentro que vem esta alegria. Faz de me saber amado e se eu duvidar, caminho a confiar. Eu escolho a loucura. Cura de dizer faça-se em mim, simples como sou, e tu ao tu aqui estou, no meio do mundo atribulado, sou testemunho de sorriso rasgado, agora sou eu que digo, alegra-te, Ele está contigo. Se eu te disser que a Deus nada é impossível, tu nada temas, entrega-te. Livre como Maria, acolhes a missão. Eu quero viver em ti, anuncio esta graça que transborda. Pensadamente, e se eu duvidar, caminho a confiar. Eu escolho a loucura de dizer faça-se em mim, simples como sou, grito alto aqui estou, no meio do mundo atribulado, sou testemunho de sorriso rasgado. Agora sou eu que digo, alegra-te, Ele está contigo. Alegra-te, Ele está contigo, alegra-te, não vais sozinho. Alegra-te, Ele está contigo, alegra-te, não vais sozinho. Alegra-te, Ele está contigo. Alegra-te, não vais sozinho. Alegra-te, Ele está contigo. Alegra-te, não vais sozinho. Alegra-te, Ele está contigo. Alegra-te, não vais sozinho. Eu escolho a loucura de dizer faça. Alto aqui estou, no meio do mundo a tri. atribulado, sou testemunho de sorriso rasgado. Agora sou eu que digo: alegra-te, ele está, alegra-te, ele está, alegra-te, ele está. Este é o hino, Missão País, aqui passado, até porque estamos a falar precisamente desta missão, inspirar gerações que vivem a fé católica em missão. É esse um dos temas. Marisa, Teresa, deixem-me tirar este assobio que eu tenho os meus fones muito altos. Dizia eu, Marisa, Teresa Mendes, mais coisas para salientar-se nesta altura? Para além da música que vai mudando todos os anos, vocês também têm os símbolos associados à Missão País. Querem-nos falar sobre isso? Exatamente. Contamos com vários símbolos que nos caracterizam e até permitem uma maior facilidade de identificação por parte da comunidade. Contamos com a Cruz do Missionário, que trazemos sempre ao peito e que ajuda logo a que as pessoas percebam que somos nós. Temos o terço missionário, temos a mãe peregrina, que tem sempre aquele símbolo especial, porque pronto, as pessoas assim destas aldeias mais do interior, mais idosas, quando vê a Nossa Senhora acaba sempre por ter ali uma magia, digamos assim, diferente. Depois temos o Cristo Sorriso, que usamos também nas nossas orações. E Isabel, ajuda. E acho que está tudo, sim. Exato. Acho que está tudo. Pronto, é engraçado também em relação à Mãe Peregrina, nós dizemos mesmo que é ela que abre portas, porque o objetivo é, vamos do porta a porta, batemos à porta e as pessoas abrem, vêm-nos logo ali com a imagem, que são umas imagens pequenas, a Nossa Senhora, e até quando estamos dentro da casa da pessoa, temos lá connosco sempre a acompanhar-nos, e pronto, não vamos sozinhos, não é? Então, cada equipa tem uma imagem, uma Mãe Peregrina, não é? Exatamente. Mas quantas Mães Peregrinas vamos receber? São cerca de 8 mães peregrinas, acho eu, ou mais, não tenho a certeza. Exato. Nós fazemos o envio das mães peregrinas todas as manhãs, temos orações da manhã, e todas as manhãs enviamos para cada comunidade uma mãe peregrina, ou mais, caso seja necessário, e lá vão elas, e voltam à noite. Então vamos fazer aqui uma troca de galhardetes. Durante a semana, enquanto elementos do Cote Solitá, vamos também tentar estar convosco num momento de oração, e também vamos ter o nosso símbolo connosco, e pronto, e depois lá vemos de fazer um registro, nós com a Mãe Peregrina e vocês com o nosso símbolo também. Acho que sim. Exato. Acho que era muito giro, era muito giro. É interessante também que este ano, por causa das jornadas, estamos a tentar enquadrar a JMJ com a Missão País, tendo em conta que a Missão País traz tantos jovens, tantos universitários, é muito importante também haver esta relação. Então este ano temos um acordo, a JMJ tem um pivô dentro de cada missão que está sempre à procura de voluntários, pessoas para ir às jornadas, portanto quem esteja interessado, pronto, temos uma pessoa que pode falar sobre isso com vocês e que pode falar sobre isso com todos os universitários, todos os estudantes, até nas escolas. E essa a expectativa do encontro que vamos ter com os adolescentes. Exato. É que vocês os despertem e transmitam essa vossa alegria, no sentido deles também dizerem assim: não, mãe, eu quero-me já inscrever na Esperemos que sim. Mãe, eu quero estudar muito para uma faculdade para fazer a Missão País. Exato. Pronto, e acho que sim, vai correr tudo muito bem. Sim, porque às vezes a faculdade é muito associada, pronto, é tirar o curso, mas também a festas e assim, mas a Missão País é o retrato de que é possível fazer tudo. E é isso, eu acho que a Missão País é desafiar-nos, é uma semana das nossas férias em que nós deixamos as nossas famílias e as coisas que temos e vamos só. Eu acho que a Missão País é ir só e confiar e acreditar que vai dar tudo certo. Eu até costumo usar muito a frase de dizer: nós aqui estamos só a servir, não viemos para ser servidos. A nossa única missão é chegar ao pé das outras pessoas e fazê-las felizes, sorrirem. Para nós só tiramos um bocado das nossas férias para vir ajudar. E essa é a principal missão, é servir e não ser servido. E obrigada. Da nossa parte, muito obrigada, porque já nos fizeram sorrir hoje. É verdade. E fica aqui então, há pouco estávamos a conversar, e acho que é importante, vocês vão ter esta semana com muitas atividades, e era bom nós, depois no final, antes vocês vão, penso deste domingo a 8, não é? Exatamente. E a Marisa, certamente, e a Teresa Mendes Fofa vão estar atentas a isso, fazer um pequeno balanço da vossa passagem por aqui, até para como testemunho, não é? Também ficarmos com essa nota. Portanto, fica aí o marcado então para isso, fazer esse balanço daquilo que vocês fizeram, daquilo que encontraram, da receptividade, às vezes falha, com as pessoas, com as populações. Estamos a 5 minutos das notícias das 18, Teresa e Marisa. Mais alguma coisa para perguntar ao Rui? Só Rui, Inês e Isabel, vocês não têm nada a ver aqui com a região, ou têm? Nada. Somos todos de pontos diferentes. Exato. É? Rui? Eu sou da terra do vinho, sou de Requengos de Monsaraz. Também está a gente aqui na terra do vinho, não. Também Pronto. É outro, pronto. De vinho, mas pronto, sou do Requengos. Mas eu sou do Alto Alentejo. Eu sou de Galveias, que é ali perto de Ponte Sor, Porto Alegre. Eu gosto sempre de dizer o nome da terra, porque eu acho que dizer de Porto Alegre não é a mesma coisa. É Galveias. Terra do José Luís Peixoto. Pronto. Eu sou da zona de Lisboa, sou de Cascais, ao beira-mar. De facto, pontos diferentes. Estão todos a estudar, portanto, na Universidade da Beira Interior e resolveram vir, e muito bem, até a Terras Oliveiras do Hospital. Ponto final para esta emissão, Marisa e Teresa. O ponto final, eu acho que estamos aqui a viver umas jornadas nacionais da juventude, não é? Porque a estrutura é quase a mesma, o objetivo é este, também é acolher, e espero que as nossas paróquias, penso que sim, que vos sabem, vão saber certamente acolher, e vocês quando regressam vão sempre levar memórias das nossas gentes. E pronto, e o que eu posso dizer é que realmente corra tudo bem. Eu fiquei, para mim a missão país é, diz-me, toca-me, assim, de uma maneira muito especial, e desejo que então tudo vos corra bem. Vamos estar certamente em alguns momentos e vamos vos acompanhar tudo o que precisarem da parte do Cote Jolita e da equipa da Pastoral Juvenil, portanto também estamos cá para vos apoiar. Agradecemos o acolhimento que vão fazer aos nossos jovens no dia 18. E pronto, e Rui, Inês e Isabel. Obrigada. Agradecemos também nós. Também nós agradecer o convite para estar aqui convosco e convidar todas as pessoas, quando quiserem, estarem presentes connosco, ou em Albuque das Várzeas, ou em Abu. Estamos sempre de braços abertos para vos receber. Albino, só dizer que eles são peregrinos. A palavra peregrino é algo que abrange, é muito abrangente, e dentro da palavra peregrino cabe muita coisa. E aquilo que eles estão a fazer é ser peregrinos. E aquilo que eu espero é que eles sejam peregrinos o resto da vida deles para várias missões. Esta é uma delas, e que eles sejam sempre peregrinos e que lhes corra tudo bem. Obrigado. Este é o início de um grande caminho, certamente, que têm pela frente. Nós também temos a agradecer, porque percebemos mais, eu percebi mais do que esta missão país. E fica essa de daqui a 8 dias, depois fazermos o balanço, para nós depois aqui no programa A Voz da Alegria fazermos esse balanço e essas experiências que vocês tiveram aqui. Agradecer à Teresa Mendes e à Marisa, à equipe da Pastoral Juvenil de Oliveira do Hospital Sul. Muitas felicidades para a doutora e para os futuros comunicadores, para a Isabel, para o Rui e para a Inês. E se durante esta semana precisarem de alguma coisa de rádio, nós estamos cá para dizer assim, ajudem-nos, porque o que nos deram ainda é pouco, queremos mais. Está bem? Muito obrigado. Portanto, estão à vontade. Que sejam, de facto, uma boa semana de novas experiências, de outras experiências, e que, de facto, aquilo que vos trouxe até cá seja esse, o objetivo seja atingido e que vocês consigam, de facto, todo esse êxito. Obrigado e felicidades na vossa vida futura. Marisa e Teresa, obrigado. Nós vamos voltar a 2 a 8 para a Voz da Alegria. Estamos a 2 minutos, 1 minuto e meio, e a Beatriz já tem ali as notícias preparadas. Obrigado, um abraço, fiquem bem. Uma boa semana para si que está deste lado com a Voz da Alegria. Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria.